Viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatio! Todas as segundas e sextas-feiras aqui no canal do Verdazzo do YouTube! Todas as segundas e sextas às 20 horas ao vivo! Você participa aí com perguntas, pode fazer as perguntas aí no chat que a gente vai aos poucos respondendo. Tá mais de um dia como hoje que tudo deu certo, tudo funcionou. Pelo menos ontem, né? O time funcionou, a sorte funcionou, a arbitragem funcionou no sentido de apitar direito. Quer dizer, na verdade, eles roubaram a gente, mas não o suficiente para atrapalhar o resultado. Então foi tudo bem. Eu imagino que diante do estrago que podia ter acontecido, porque a gente perdeu o derby, se dá uma zica no jogo de ontem, é uma crise infinita. E boa parte da culpa dessa crise é nossa, da torcida. Então, eu acho que foi tão bom o que aconteceu ontem, não só pelo resultado, mas pela crise que afastou, que acho que a gente não podia ter desejado coisa melhor. Se bem que mesmo assim tem gente cornetando. Tem gente falando assim, ah, mas o time correu perigo. O Jailson teve que fazer duas defesas no começo do jogo. Ah, mas tem que ter uma paciência, cara. Sabe por quê? Eu acho que esses carinhas que estão falando isso, esse é o pessoal do videogame, né? O pessoal que fala isso é o pessoal do videogame. Só que nunca jogou bola, que não sabe como que é, não entende o jogo. Eles nunca viram, provavelmente nasceram, acho que nesse século, ou sei lá, não tinham idade para ter visto a Libertadores de 99. E não viram o que o Marcos catou em 99. E fomos campeão da Libertadores, com o time sendo atacado. Então, ser atacado, sabe por que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É um segredo que eu vou contar agora. Segredo. Do outro time, do outro lado, tem um time. Tem 11 caras lá do outro lado. E esses caras querem ganhar da gente. E às vezes eles conseguem. Sabe por quê? Porque é esporte. E porque um ganha, o outro perde. Às vezes dá empate. E o Palmeiras tem quase 6 mil jogos na história. E não tem 6 mil vitórias. Às vezes empata e às vezes perde. Mas é segredo, tá? Não espalha. E mesmo assim, é o campeão do século XX. É o maior vencedor nacional de todos os tempos. Então, caro jogador de videogame, caro cartoleiro, caro cartolouco, só pode ser isso o cara que fala essas besteiras. Para de encher o saco. O jogo começou ontem com o Júnior fazendo pressão. O time está jogando Libertadores, em ritmo de Libertadores, já vinha de duas classificações, em cima do Olímpia e do Guarani, do Paraguai. E tem pretensões na Libertadores. Não é que nem o Aliança, que é um time que corre por fora, que é a zebrona do grupo. O time do Júnior tem, ou tinha, eu acho que ainda tem, pretensões de seguir adiante da Libertadores. E qual a chance que esse Júnior tem se ele não ganhar do Palmeiras e do Boca em casa? Se ele não ganhar todos os seus pontos em casa? Tem que ganhar. Então eles têm que vir para cima, eles têm que fazer pressão. E cabe ao Palmeiras resistir a essa pressão nos 15 minutos iniciais. Vai acontecer. É óbvio que isso vai acontecer e aconteceu. Que não deu tempo de chegar no 15. Por que que é 15? Por que que a gente fala sempre 15? É mágica? É um acordo? Não, é porque os caras cansam. Se os caras ficam naquele ritmo o jogo todo, eles cansam. Eu tô sendo bem didático, eu tô ensinando futebol pra vocês, tá? Vocês que estão. Os caras iam cansar, eles não iam aguentar ficar o jogo inteiro assim. Aí o Palmeiras ia pegar a bola, ia pôr no chão e ia propor seu jogo. 11 contra 11. Se o Palmeiras ia conseguir se impor ou não, não sabemos. Jamais saberemos. Porque o Germán Gutiérrez quebrou nosso galho. Obrigado, cara. Porque agradeceu, cara. Quebrou nosso galho. Foi lá e deu uma pesada aqui no Bruno Henrique. Pegou peito, pegou queixo, pegou tudo. É um retardado. E ajudou a gente, cara. E isso acontece dos dois lados. Quantas vezes a gente não vê um jogador nosso fazendo umas puta cagada? Então, a gente faz cagada, nossos adversários também fazem. E ontem era a nossa vez. Então o cara fez o que a gente podia sonhar. Eles ficaram sem lateral esquerdo porque eles não tinham lateral esquerdo nem no banco. Aí o que ele fez? Pegou o meio esquerdo, que é o Mier, que estava jogando aberto pelo lado esquerdo, e puxou para a lateral. O Roger, na hora, puxou o Dudu para o lado direito. Falou, vai, arregaça ele. Essa foi a história do jogo. Assim, simples. Aí o Palmeiras foi, fez 1-0 e controlou o jogo. Teve momentos ruins. Teve momentos ruins. Teve momentos em que o Palmeiras parece que desligou do jogo. Isso não pode acontecer. Claro que a gente viu isso. Eu não estou aqui para ficar passando pano para jogador, passando pano para time. Eu estou querendo tentar fazer vocês entenderem, pelo menos como eu estou enxergando. Eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu não quero nem que vocês pensem igual a mim, mas eu estou tentando passar a ideia que eu tenho para vocês. Às vezes que o Palmeiras saiu do ar, às vezes que o Palmeiras se desligou do jogo, são falhas que acontecem durante o jogo, principalmente num time que ainda não está pronto. Então, o Palmeiras ser atacado do jeito que foi é coisa de time que não está pronto. O problema que eu vejo é que a boa parte da nossa torcida não enxerga a diferença entre um time não estar pronto e o trabalho estar totalmente errado. Entra nesse coquetel aí a raiva de ter perdido um derby. Isso obviamente influencia negativamente. A gente fica muito puto de perder um derby. É claro, quem não fica? Mas aí é prejudicar o raciocínio. É assim, não é porque eu tô com raiva que eu vou me permitir ser burro. Eu não vou ser burro, desculpem. Então, uma coisa é você achar que tá tudo errado. Ah, tá tudo errado, manda todo mundo embora, manda o Roger embora, demite esses jogadores, manda o Matos contratar 19 jogadores de novo. É isso que vocês querem? Tenho certeza que não. Então, menos, né? Não sei qual é a necessidade de entrar na internet para encher o saco. Que é isso que muita gente faz. Entrar na internet para encher o saco, para reclamar. Ai, vai reclamar. Ai, vou xingar muito do Twitter. Pô, vai ver show do Restart, velho. Sabe? Então, assim, a gente tem que cobrar. Mas tem que cobrar na medida certa. Na medida adequada para o que está acontecendo. Ah, manda todo mundo embora? Tá errado, cara. Tá errado. Manda o Roger embora? Tá errado. Ah, o Tietchan tava mal. Saiu, entrou o Bruno Henrique, acabou com o jogo. Olha que elenco bom que a gente tem. E daqui a pouco o Tietchan volta a jogar com a bola que a gente sabe que ele joga. O Tietchan joga muito, gente. Vocês têm memória curta, vocês não entendem o que esse cara já fez por nós, principalmente em 2016. O cara joga muita bola, meu. Você acha que desaprendeu? Não sabe mais? Não presta? Vai, libera ele pro Flamengo. Vai. Deixa ele ir pro Flamengo pra você ver o que ele faz lá. Então não sejam trouxas. Sabe? Sabe, Tietchan tá mal? Pô, Tietchan é banco, não é fora. Sabe? Não é ir na rede social do cara. Sabe? Não é. Pô, Dudu, cara. Eu não me conformo. Não me conformo. Vocês querem que o Dudu vá pro Corinthians? Vocês querem que o Dudu vá pra Europa? Não é possível que vocês queiram isso. E ele jogou bola ontem. Tá? Quem não jogou nada foi o Borja. Só que ele fez um puta de um golaço. Mas ele não jogou nada ontem. Então isso é preocupante. essa oscilação do Borja. E mesmo jogando mal, o cara meteu 6 gols em 9 jogos. Tá? Imagina se ele estivesse jogando bem. Então, o fato de um cara que está mal meter 6 gols em 9 jogos significa que o time está jogando bem, que a bola está sobrando limpo para o cara meter gol. Então, esse é um sinal que o time está criando, tá? As coisas estão acontecendo. Tá? Queria que vocês dessem uma olhada no post que eu fiz hoje, lá no Verdazo, lá no site, onde eu coloquei um monte de números a respeito desses 10 primeiros jogos. Tá? Eu acho que a gente passou a régua na primeira parte da temporada com esse último jogo. Tá? Que a gente está praticamente classificado na primeira fase do Paulista. A gente está por um empate ou um tropeço do Novo Horizontino em 3 rodadas. Que é óbvio que isso vai acontecer. Mesmo que o Novo Horizontino ganhe os 3, a gente perca os 3, os caras têm que tirar 815 gols de saldo. Não vai acontecer. O Palmeiras está classificado. Então o Palmeiras tem 3 jogos na fase de classificação, mais 6 até o fim do mata-mata no Paulista. Entre o jogo 5 e o jogo 6, que é final ida e final volta, então entre esses 2 jogos tem o segundo jogo da Libertadores. Então esses são os nossos próximos 10 jogos. Então, 3 da fase de classificação do Paulista, né? Que é São Caetano, São Paulo e Ituano. E aí, quartas de final, São Bento, imagino que seja São Bento. Ferroviária, Novo Horizontino pode chegar, Ferroviária pode chegar, mas tudo indica que é o São Bento. Na semifinal, se o Palmeiras mantiver o primeiro lugar na classificação geral, que deve manter, vai pegar o quarto colocado entre os 4 que passaram para a semifinal, ida e volta. E aí, final, Aliança e segunda final. Então são os próximos 10 jogos. Coincidentemente, né, você deu 10 jogos, depois mais 10 jogos. E aí você acaba o Campeonato Paulista, aí você já tem uma segunda fase do primeiro semestre encerrada. Então essa primeira fase, a gente fez 7-2-1, né? 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tudo bem que a derrota foi no derby e uma derrota que deixou com raiva. Não é nem que a gente saiu doído, saiu com raiva. Mas faz parte de um time que está se construindo. Palmeiras está construindo o seu jogo. O Roger está construindo o seu estilo. É um cara que, se tiver tranquilidade, se tiver sossego para trabalhar, mesmo se acontecer uma eliminação, ele chega no fim do ano com o time na mão e a gente ganha esse brasileiro, mas com naturalidade. Tá? O brasileiro, que é aquele campeonato que não depende de, sabe, deu uma besteira num jogo e saiu fora. Porque se a gente exercer a superioridade que a gente parece que vai ter, a gente não vai ficar que nem ano passado, que puta, tem que ganhar de qualquer jeito, senão já era. A gente vai ter gordura, a gente vai fazer igual 2016, vai abrir frente no brasileiro. É para isso que esse time está sendo montado. Quando você monta um time para abrir frente no brasileiro, os mata-mata que vêm em paralelo, pode dar errado, porque é mata-mata, aquela coisa de um jogo, um juiz, um lance, uma bola vadia, sempre aquela coisa que a gente sempre fala. Mas pode ganhar. O time forte, embalado, ganha mata-mata, ganha o brasileiro. Mas tem que deixar o cara trabalhar. Manda o cara embora. Manda o Roger embora. Perdeu o Campeonato Paulista para Ponte Preta. De novo. De novo a Ponte Preta, já pensou? Manda o cara embora. Sabe o que vai fazer? Vai contratar o Luxemburgo. Vai contratar o Rogério Ceni. Vai contratar o... Puta que pariu, sei lá quem. Começa tudo do zero. Perdemos tempo. É muito mais fácil. É a mesma coisa que eu falava com o Eduardo Batista no passado, gente. É muito mais fácil, se tiver tudo dando errado, é muito mais fácil o Roger achar um jeito, na insistência, e ele acha um jeito de fazer a coisa andar, do que trocar e voltar pro zero. E os jogadores já sabem disso, os jogadores já estão de saco cheio de ficar mudando de técnico. E o Roger tá fazendo direitinho, gente. Ele tá fazendo os rodízios direitinho para todo mundo jogar. Então até agora só 2 caras não jogaram, que é o Everton e o Luan. O resto todo mundo jogou pelo menos um jogo. 4 caras jogaram um jogo só, que é pouco também. Mas 17 já jogaram 5 ou mais. Então ele está rodando bem o elenco. 17 de 30, né? 31 que tem o elenco. A gente tem 3, 4 machucados. E mais 3 ou 4 fazendo condicionamento físico. Então aí fecha essa conta aí. Então, insatisfeito, quem poderia estar insatisfeito? Fernando Prass não pode estar insatisfeito, porque ele é reserva do Jailson e ele sabe o que é ser titular. O goleiro sabe que é isso mesmo. Quem pode estar insatisfeito? É o Luan e o Juninho. O Emerson Santos pode estar insatisfeito. Não muitos mais. O Everton, né? O Everton pode estar insatisfeito, mas ele topou, ele sabia que ele vinha para não necessariamente ser titular. Então ele está fazendo todo mundo jogar, está dando chance para todo mundo. Acho que contra o São Caetano vai entrar todo mundo. Os que estão jogando vão ficar fora, vão descansar, eu acho. Aquele movimento de botar a molecada, inscrever a molecada no Paulista, não foi à toa. Por que você inscreve um monte de moleque assim à toa? Eu acho que esses moleques vão ficar no banco e o time reserva vai pegar o São Caetano na segunda-feira. Acho. Desconfio. Tá? É algo que não faz sentido para mim se for outra coisa. Tá? Por que vai inscrever tanto moleque? Então ele vai rodar o elenco, vai dar chance. De repente um cara, sabe, se destaca. Então é importante isso que ele está fazendo. Então, assim, diante de tudo isso, o fato da gente ter afastado a crise, jogado a crise para longe, eu descrevi, o Palmeiras apagou o resultado ruim, apagou as consequências do resultado ruim. Já veio o neguinho na rede social falando, não apagou nada, eu tô muito puto. Puta, tem uns caras aqui, vou falar uma coisa, viu? Tem um passador de pano. Cara, não é passador de pano. É que eu não gosto de ficar vendo o mundo como se fosse o, sabe, tudo ruim. Eu não uso o Palmeiras pra, sabe, pra suavizar minhas frustrações do meu dia a dia. Não é pra isso que eu uso o Palmeiras. Eu uso o Palmeiras pra uma coisa boa, pra uma coisa que eu gosto. Eu não vou ficar enchendo o saco, sabe? Tudo é ruim, tudo é... Né? Tem coisa que pode melhorar, mas eu estou confiante, eu espero que vocês estejam também. Tá certo? Aliás, eu vou saber se vocês estão confiantes ou não agora que eu vou ler o que vocês estão escrevendo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal de Londres chegando aí, boa noite. Donegal. Marcel está muito satisfeito com vitória fora de casa. Vitória fora de casa é aquilo, né? Se a gente ganha do Alianza em casa, tudo indica que a gente ganha, né? Pegar a zebrinha do grupo. E em casa é para ganhar e para já fazer 6 pontos. Já pensou se o Júnior empata com o Boca? A gente já abre 4 pontos com 2 rodadas? Praticamente classificado. Praticamente classificado. O Felipe de Lourenço está falando que precisa ganhar mais uma para afastar qualquer possibilidade de crise. Tenho uma boa notícia para você, Felipe. Nós vamos pegar o São Caetano em casa. Queria um adversário mais fácil ou não? O Gabriel Melo está falando que é só ganhar dos Bambis na quinta-feira. Que é outro que também... Quando os dois times estão nas trajetórias que estão, Palmeiras e São Paulo... Eu lembro quando a gente ia lá para o Morumbi. A gente ainda está num tabu de não ganhar lá. Mas hoje, quando a gente vai lá, a gente vai para bater pau a pau com os caras. Eu lembro que no 2004, 2005, 2006, a gente ia lá para ser abatido. É quanto vai ser para eles. A gente nunca vai ganhar esses caras lá. Esse clássico tem isso, de um com o outro. De um tá sempre muito melhor que o outro e quanto vai ser. Teve aquele período sensacional na década de 90 que eram os dois melhores times do país disparado e cada Palmeiras e São Paulo saia faísca. E normalmente a gente ganhava. Mas é raro. Sempre tá, um tá muito melhor que o outro. É interessante isso na história. E nesse momento a gente tá muito superior a eles. E eles vêm aqui do mesmo jeito, é quanto vai ser para nós. Só se der aquela zica, né? Aquelas coisas que acontece de vez em quando. Mas a tendência é a gente dar mais um cacete neles. Desde que, né, 5 vitórias, é isso? É 5 vitórias com média de 3 gols por jogo. É algo assim a estatística. Então eles vêm aqui para levar cacete. Não é para perder de 1-0, é para tomar um pau. Então assim, ganha de São Caetano, ganha de São Paulo, aí vai jogar com o Ituano fora. Para encerrar a primeira fase. E aí esperar a definição dos... Do mata-mata, né? Um abraço pro Fernando do Insta Verde, que trouxe uma porrada de gente nova aí. O Pikachu com... Ô, Pikachu. Vai se tratar, velho. Vai fazer uma quimo aí. O Oreste, o governador, diz que eu sou muito otimista. É, então, governo, é questão de como cada um gosta de ver futebol, cara, sabe? Eu não sou otimista. Eu não me considero otimista. Eu tô vendo as coisas bem, indo bem. Então as coisas me deixam otimista. Não é porque eu sou assim, eu quero ver, eu vou pegar isso aqui e vou ver a coisa mais linda do que é. E não, eu tô falando o que eu acho que eu tô vendo. A questão de avaliação, não é a questão de... O otimista é aquele cara que sempre, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Pô, se eu fizesse um periscato, se já existisse periscato em 2005, você não ia ver eu estar falando isso. Eu ia estar falando um monte. Mas o time está bem, cara. O que você quer que eu faça? Quer que eu fale mal? O Alex está falando que o Dudu melhorou, que foi fundamental no primeiro gol. Então, o cara é bom, cara. O cara responde. Tem gente xingando a zaga. Eu tô achando assim, já falei, tô falando isso já há uns 10 dias. O Thiago Martins tá espanando. O Thiago Martins não está em boa fase. Eu acho que seria a hora de testar outro dos nossos ótimos zagueiros que a gente tem no elenco. Eu acho que nesse momento o Thiago Martins não está entre os 2 melhores do elenco para estar sendo titular. Embora eu ache, continue achando ele um bom zagueiro. Eu acho que ele tá muito concentrado em rebater todas as bolas. Tem bola que dá para ele aparar e levantar a cabeça e tocar de lado, sem rifar a bola, sem arriscar dar uma espanada. Eu acho que ele pode. Ele tem até condição técnica de fazer isso. Ele está muito concentrado em rebater para tirar tudo, para jogar sério. Sei lá, deve ter sido o Vitor Hugo que deve ter falado. O Vitor Hugo era cheio de rebater, só que o Vitor Hugo era mais grossão, né? Ele era mais firme, ele era mais forte nas divididas, ganhava tudo por cima, mas por baixo ele era grossão e rebatia mesmo. Deve ter sido dica do Vitor Hugo, chegar para ele e falar assim, rebate tudo que não tem erro. Não, cara, eu acho que o Thiago tem condição de ser melhor do que ele está sendo. E se ele está, sei lá, aparentemente nervoso, tentando tirar tudo de qualquer jeito, eu acho que ele pode dar lugar para outro. João Neto está falando que a Puma já está quase fechada. Não, João Neto, você está atrasado. A Puma já está fechada e quem está falando isso sou eu. Estou falando isso desde a semana passada, tá? Eu sei que está fechado. Assinado. O André Turri está perguntando se eu colocaria os reservas quando São Caetano é força total. Então, veja, a gente está no jogo quinta. Aí o jogo de São Caetano é segunda e aí o jogo de São Paulo é quinta. Sendo que a gente está vindo de uma viagem para a Colômbia. Cara, nossas reservas, olha só o time que dá para pôr contra o São Caetano. Fernando Prass, Mike não dá, né? Que machucou. Então teria que ser, sei lá, Jean também não dá. Tchê de lateral para não pôr o Fabiano. Põe o Fabiano para jogar. Fernando Prass, Fabiano, Luan, Juninho e Michel Bastos. Ou até pode pôr o Vitor Luiz, que estava descansando. Então ele não está tão, né, tão sobrecarregado. Thiago Santos e Moisés. Keno, Guerra e Gustavo Scarpa. E o William Bigode na frente. Isso aí, bicho, é time pra quinto, quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Quando o Diogo Barbosa voltar, vai ser titular fácil. Fácil. O Décio Santana está falando, não esqueçam do like. Não esqueçam do like e não esqueçam do sininho, né? De ficar sócio no... Sócio. Se inscrever no canal e receber sempre as notificações quando tiver transmissão nova. A gente sempre transmite, como eu disse, às segundas e sextas-feiras, às 20 horas, e pré e pós-jogo. Então, uma hora antes do jogo, a gente faz o pré. Acabou o jogo, a gente faz o pós. Vocês podem ver aí no canal os vídeos que a gente deixa gravado do pós-jogo de ontem, do pré-jogo de ontem, enfim, tá tudo aí. O Claudenir tá falando, a gente tem que apoiar, senão, se a gente não apoiar, quem que vai apoiar? Pois é. Parece simples, né? E é simples. O Davi Felipe está confiante no Roger. O Alex está confiante no Dudu. Está dizendo que o Borja fora da área é isso aí. Que o lugar dele é lá dentro da área. Fundamento dele é péssimo. E é mesmo, né, cara? Pior que é. O Tacone está falando que o modo que perde que dá raiva. Ah, meu, sabe o que é essa raiva, cara? Isso daí é problema seu, cara. Da sua cabeça, da sua, sabe? Tem que ficar... Quando o Palmeiras perde, eu fico triste. Eu não fico com raiva. Vou falar que eu não sou santo, tá? Eu já tô velho. Talvez seja por isso. Quando eu era mais moleque, eu ficava com raiva. Eu sei o que você tá falando. Mas eu vou te dar uma dica, cara. Isso daí não leva a nada, viu? Hoje, quando o Palmeiras perde, eu fico triste. Me dá tristeza. Eu só fico com raiva quando vejo o nego andando em campo. E... aí que tá. E tem muita confusão que as pessoas fazem entre uma apatia técnica, que os caras não têm confiança, não sabem o que fazer, que foi o que aconteceu com o Júnior ontem, quando o cara foi expulso. Os caras ficaram perdidos, eles perderam a confiança. E aí, se a nossa torcida fosse colombiana, eles iam falar, time sem raça, time não sei o quê, o Júnior, né? Porque eles realmente, eles se perderam. Taticamente, eles foram envolvidos pelo nosso time com muita facilidade. Isso não é preguiça dos caras, não é falta de brilho, né? É porque eles perderam o norte, eles perderam o rumo do jogo. Que foi o que aconteceu com os nossos jogadores lá em Itaquera. Então, os caras confundem muito, sabe, um baque esportivo, um baque técnico que acontece no jogo, você fala, puta, e agora o que a gente faz? Que aí sim falta um líder dentro de campo, falta o time. Se o time está encorpado, se o time está bem treinado, sabe o que fazer, tem começo, meio e fim, toma um gol, continua jogando. O time que ainda não está pronto, leva esses baques. Então foi o que aconteceu com o Palmeiras sábado, foi o que aconteceu com o Júnior ontem. É diferente de dar uma de Wesley, sabe? É muito diferente de dar uma de Bruno César, sabe? Tem que começar a aprender a olhar o futebol e ver de fato o que está acontecendo, cara. É muito fácil falar, tá sem raça, precisa de raça. Tudo é raça, tudo é raça. Raça, raça, futebol é raça-bol. Não é mais futebol, é raça-bol. Não é assim, caralho. O Gondim tá confiando no Roger. O Luciano Lobo tá levantando a hipótese aqui da oscilação dele ser por conta da lesão no joelho. Até pode, só que eu não senti ele vacilando fisicamente, sabe? Correndo mais com a perna puxando, ou não vi ele assim, não. Eu vi ele bem fisicamente. O que eu vi foi ele apanhando a bola. A Rosa Lopes está indignada com quem fala mal do Dudu. Espera aí que agora subiu tudo aqui. Até eu achar onde estava. Espera aí. Puta, perdi. Aqui, achei. O Gondi está perguntando se o Diogo Barbosa volta antes do clássico contra o São Paulo. Então, vamos lá. Temos quase 200 pessoas assistindo aqui. Muita gente está vindo pela primeira vez. Tem gente que acha que eu sou jornalista, que eu sou repórter. Eu não sou, tá? Eu trabalho em empresa normal durante o dia, escritório, pego o metrô, vou trabalhar. Fico com uma janelinha aberta ali, às vezes eu dou umas tuitadas e falo de Palmeiras. Mas eu tenho que trabalhar 8 horas por dia no escritório para trazer salário aqui para minha casa, para sustentar minha mulher e minha filha. E me sustentar também. Gostaria muito de poder ir ficar o dia inteiro lá na academia de futebol fazendo um trabalho de informação para a nossa torcida. Informação puro sangue. Informação de palmeirense para palmeirense. Sem rabo preso. Sem compromisso com empresa de comunicação, sem ter um chefe de redação falando: ó, os caras assinaram com outro canal, então pau neles. Sem aproveitar uma brecha que um outro jogador dá para plantar crise. Ao contrário, eu vou jogar água fria na fervura sempre que eu puder. Então eu gostaria muito de fazer esse trabalho, mas para eu fazer esse trabalho eu preciso de apoio financeiro. Eu preciso ter condição de chegar no meu chefe, que é corintiano, e falar assim: adeus, vou trabalhar para a torcida do Palmeiras. Então eu preciso de 1000 apoiadores, 1000 padrinhos. E nesse momento a gente está chegando em 360. Essa campanha eu já comecei há cerca de 1 ano e meio. E nesse ritmo, em mais 1 ano e pouco, talvez 2 anos, a gente chegue nesse patamar de 1000 apoiadores. E aí, com 1000 apoiadores, eu peço demissão e vou trabalhar para a nossa torcida, fazer aquela cobertura pessoal lá dentro. Aí eu vou saber, por exemplo, eu vou poder chegar num médico e falar: ah, como é que está indo aí o Diogo, o que está acontecendo, tem alguma coisa errada. E claro, o que puder falar eu venho e falo. O que não puder falar, eu não falo. Porque a diferença do meu trabalho para o trabalho no jornalista é que o jornalista tem compromisso com os fatos. Tem compromisso com revelar fatos. O meu compromisso vai ser com o Palmeiras. Então, se às vezes manter um fato, manter um acontecimento quieto, em vez de divulgar, for melhor para o Palmeiras, vocês podem ter certeza que eu não vou divulgar. Então, é essa confiança que eu estou tentando passar para vocês, para que vocês me apoiem e para que a gente chegue nesses 1000, para que a gente não precise depender de uma emissora que solta uma figurinha no dia do jogo falando quantos gols o centroavante do time da Colômbia vai fazer no time do Brasil. Uma emissora brasileira fazendo isso. Isso aconteceu ontem, vocês sabem do que eu estou falando, do Sport TV. Então a gente tem que se livrar desses caras. A Fox é uma piada, a Fox é um circo. Eles tocam fogo em tudo, para eles não estão nem aí, não tem menor respeito. Não precisa ficar falando todas as emissoras, não tem nenhuma boa, a gente sabe disso, né? O que tem são pessoas boas, uma aqui, outra ali, outra acolá, mas nenhum canal como um todo você pode falar: não, esse canal é bacana. Então é isso que eu estou me propondo a fazer, tá? Fazer um canal palmeirense. Daqui a pouco a gente traz mais gente, né? Esse apoio financeiro é importante, inclusive, para aumentar a estrutura, para melhorar equipamento e tudo mais. Então eu convido vocês a se juntarem a esses quase 360 que já estão remando junto, já faz mais de 1 ano. Então entrem aí na descrição do vídeo, tem lá o endereço. Então, os padrinhos que estão assistindo aí podem ajudar também a colocar o link: www.padrim.com.br/verdados. Se a gente chegar no 1000, eu poderia, por exemplo, responder essa pergunta aí: se o Diogo Barbosa pode voltar contra o São Paulo. Eu teria mais condições de responder isso para você, viu, Gondim? Então eu renovo esse convite aí para vocês, tá? Quanto mais rápido a gente chegar nessa condição, mais informações vocês vão ter. O Rafael está falando que renovaria o contrato do Roger até o fim de 2020. Não precisa, o contrato já está feito. O contrato, se não me engano, é de 2 anos. Não tenho certeza agora, tá? E tá bom do jeito que tá, tá? Porque ele pode dar errado, a gente pode precisar trocar em um certo momento. Então não precisa, deixa, tá indo bem. O Diego Mendes está perguntando se é hora de criar uma filosofia de jogo. Sempre é hora de criar uma filosofia de jogo. Você está falando que... Em outro momento você falou que não. Não sei, eu sempre fui a favor disso. Talvez eu não tenha entendido sua pergunta, você não tenha perguntado desse jeito. É uma filosofia. O que é a filosofia de jogo? Né? A identidade de jogo. Você tem que criar. Para mim, isso é o básico. Né? Você cria. Aí mesmo que você mude de técnico, você mantém essa filosofia, o técnico que chega tem que ser... O técnico tem que se enquadrar nessa filosofia de jogo. Essa identidade de jogo. Qual a identidade de jogo do Palmeiras? Poste de bola, toque rápido, envolvente. Propor o jogo. Sempre foi cara do Palmeiras isso. Diferente do Corinthians, que é jogo de correria, velocidade, contra-ataque, retranca, raça. Raça é porque não tem técnica. Tá? Primeiro você tem que ter técnica. Essa é a identidade do Palmeiras. Em relação ao Paulista, pegaremos os gambás somente nas finais ou antes? Pode pegar antes se, como eu falei, na semifinal, se o Palmeiras ficar em primeiro e o Corinthians ficar em quarto entre os quatro que passarem, tem a chance de pegar na semifinal. Agora, do jeito que está a pontuação hoje, eu acho difícil que o São Paulo, que o primeiro colocado do grupo de São Paulo, passe o Corinthians. Então está muito difícil de pegar Santos e São Paulo antes da final. Santos e Corinthians antes da final. Tá? Se a gente for fazer a semifinal com um grande, tende a ser o São Paulo, que é o time que está com menos pontos. Está muito longe. Se não me engano, o Palmeiras está com 20, o Santos com 17 e o Corinthians com 16. E o São Paulo está com 11. Então o São Paulo precisaria tirar essa diferença em 3 rodadas. É pouco. É pouco tempo. Não dá. Ainda mais porque um desses jogos vai pegar a gente no Allianz Parque. Então é muito pouco provável. Tá? Então, assim, Santos e Corinthians é quase certo que vão fazer uma semifinal. E a outra vai ser Palmeiras e São Paulo. Isso se todos passarem. Agora, o que pode acontecer é, por exemplo, o Santos perder as quartas de final. Dado o Santos perder. Aí o São Paulo vai para terceiro e o segundo do grupo do Santos passa, ele passa a ser o semifinalista com menos pontos. Aí o Palmeiras pega esse segundo do grupo do Santos e o São Paulo cruza com o Corinthians na semifinal. Pode acontecer algo assim também. É só você estudar o regulamento que você vai entender. O FJ Psyll está falando do Marcos Rocha. Tá falando que ninguém está falando muito do Marcos Rocha. É porque o jogo dele é discreto, mas é eficiente. E foi bem observado por você. Ele está jogando muito bem. Ele se encaixou. No começo ele estava meio, né? Onde que eu tô? Um cotô, né? Que os mineiros falam, um cotô. Mas já se achou. Já sabe onde está. Está jogando bem. Defensivamente está indo bem, que era uma das nossas grandes preocupações, né? Ah, ele apoia bem, mas para marcar ele é ruim. Puta, ontem ele marcou bem pra caramba. Então, estou muito satisfeito e foi muito bem observado por você. O Marcos Rocha está indo bem. Guilherme Rocha também está indignado com esse pessoal aí do videogame, que quer que ganhe tudo. Não dá, né, cara? Jonatas Cardoso pergunta se o Palmeiras joga contra o São Paulo no Morumbi. Faz assim, vai lá no Verdazo, verdazo.com.br, e vai lá, jogos, próximos jogos. Lá você vai ter a tabelinha inteira, tá? E dá uma moral pra gente. Aí o Márcio Lima já respondeu e já ferrou tudo, né? Valeu, Márcio Lima. Bacana. Rodrigo Rigon, alguma novidade sobre a Puma? Não, nenhuma novidade. Já tá assinado, então não tem mais o que ter novidade. Já falei isso, por que você está duvidando? Fala da final da Libertadores em jogo único. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Não tem o menor cabimento. Estão querendo imitar. Eles não deram uma justificativa para fazer isso. Por que é melhor fazer em um jogo único, em campo neutro, do que como era antes? Por quê? Ah, porque é legal, porque lá na Europa dá certo, então vamos fazer aqui também. Porra! Então faz assim, vamos todo mundo começar a falar inglês, francês, italiano e alemão aqui na América do Sul, porque lá na Europa eles fazem e dá certo. Né? Vamos fazer isso? A partir de agora ninguém mais pode falar português e espanhol aqui, tá? Só inglês, italiano, espanhol e francês. Pronto. Espanhol não pode. Moisés, até o jogo do Aliança, já vai poder jogar titular? Mesma coisa, Vitor, não sei, cara. Não sei. Precisava estar lá para saber. O Davi Felipe quer ver o Palmeiras jogando futebol do primeiro turno de 2016. Eu queria ver o do segundo turno. Do primeiro turno... foi bom, mas bom mesmo foi daquela, entre o, a primeira metade do segundo turno, que foi quando deu a disparada. Aí na segunda metade do segundo turno, aí foi um jogo feio, mas eficiente, né? Só para ganhar de 1-0, só para garantir o título. Mas a primeira metade do segundo turno, que eu acho que foi o melhor momento do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 16. Ontem você não achou que o time deu muitos passos para trás? Não. Não, não achei. Eu acho que o Palmeiras controlou o jogo. E você trocar a bola até achar um espaço, entre um passe e outro, você acaba tocando uma bola para trás, não tem problema nenhum. Olha lá, o Wilson Macera. Está faltando gana para matar o jogo em condições favoráveis. Cara, isso daí vem com o conjunto. Isso aí, essa confiança, essa, sabe, esse rolo compressor que você está querendo que aconteça, ele vai acontecer naturalmente quando o time estiver entrosado. Eu acredito que a gente vai ver o time nesse estágio em julho, depois da intertemporada. Porque o Roger está anotando tudo. Ele está evoluindo, está fazendo. Aí o time aí vai parar 45 dias para a Copa do Mundo. Você acha que eles vão ficar em casa comprando cerveja, comprando batatinha e vendo Copa do Mundo? Eles vão trabalhar pra cacete. Eles vão treinar muito. Não só a gente, todos os outros times. Só que a gente tem um elenco muito superior. E a gente vai ter esse tempo pra treinar, pra trabalhar, com os caras já se conhecendo. Então não é um período de treinamento onde os caras vão se adaptar, né? Com esse monte de jogador novo, que é o que acontece na pré-temporada. É uma chance que acontece na Copa do Mundo de todos os times, sabe, darem uma... Quem tem potencial, sobe. Quem está com um time ruim, treina, não acontece nada e ladeira abaixo. Tá? Lembra de 2006? Lembra o que aconteceu com o Palmeiras em 2006? Quase caiu para a segunda divisão. Né? Lembra o que aconteceu com o Palmeiras em 2014? É ano de Copa. Quando você não tem time bom, você cai, você despenca no segundo semestre. Porque quem tem time bom sobe. Esse ano é nosso. Quem mais tem time bom? Tem outro, tem o Cruzeiro, tem o Flamengo, tem elencos bons. O Flamengo tem um elenco bom. Pode ser que a gente não ganhe, mas a gente vai melhorar. A gente vai ver esse time muito melhor depois da Copa. O São Paulo, por exemplo, se continuar nessa, e tende a continuar, vai despencar. Bruno Henrique ameaça ser titular? Você acha que ele, enfim, deve desencantar? Eu sempre falo, eu sou fã do futebol do Moisés. Para mim, o melhor segundo volante do elenco é o Moisés. Só que o Moisés tem que ganhar essa posição jogando. Ele tem que mostrar, não é com o nome. Hoje, dentre os segundos volantes do elenco, quem está melhor? O Bruno Henrique. Tá? Jogou o Tietchan mal, oscilou. Teve jogos que ele foi muito bem esse ano, hein? Não vamos esquecer. Teve jogos que ele foi muito bem. Voltei a chamar ele de insaível. Aí ele começou a jogar mal, eu já falei, o insaível tem que sair. Porque eu não vou ficar passando pano. O problema é o seguinte, às vezes o Zezinho que está em casa quer que eu fale mal de um jogador e eu não falo, ele fica bravo comigo. Ah, você não falou o que eu queria que você falasse. Foda-se. Eu vou falar, eu vou criticar o jogador quando eu achar que devo, não quando você achar que deve. Você achar que deve, você critica. Cada um na sua. Mas nesse momento, o Tchê não está merecendo a camisa titular. Quem está merecendo é o Bruno Henrique. Então, nesse momento, é o Bruno Henrique agora. O Moisés, estando inteiro, eu acho difícil deixar o Moisés no banco, porque ele é um craque. Ele joga muita bola. Eu não esqueço, gente. Eu não sei se vocês esquecem. Eu não esqueço. Ele joga muito. Emerson Santos no Thiago Martins, que é o Vitor quer. O Edgar queria ver o Roger mais ousado no jogo após a expulsão deles. Não precisava. Não precisava. Após a expulsão deles, você está falando com 6 minutos de jogo? Não precisava. Ele fez certinho. Ele trocou o Dudu com o William. E fez o Dudu jogar nas costas do Mia. E funcionou. O gol saiu exatamente por ali. E não queimou substituição para isso. Porque nosso elenco é muito bom. O Roger ficou irritado com a equipe porque a equipe perdeu a fome de gol e ficaram só no toque de bola. Concordo que ele tem que afundar os caras. Então, é aquela coisa do momento do jogo, né? Os jogadores sentem. Não, o jogo tá morto. Não precisamos, a gente não precisa se matar aqui. É um pouco de preguiça, tá? Mas eu achei que o Roger exagerou, tá? Eu acho que assim, eu não vi o time do Palmeiras fazer isso em nenhum dos 6 jogos iniciais que ganhou no começo. Tirando aquele jogo com o Red Bull, que foi na Bacia das Almas, os outros a gente estava ganhando. E podia ter feito mais, não foi para cima também. E ele não falou nada, não deu xilique, não fez nada do que ele fez ontem. Então, me parece que ele nunca chegou para os jogadores e falou, ó, se tiver 2-0 eu quero 3, se tiver 3 eu quero 4. Ele nunca falou isso para os jogadores. Se falou, eles desobedeceram em todos os jogos. E aí, se eles desobedeceram em todos os jogos, por que, que só deu xilique ontem? Então, para mim, essa conta aí não está fechando. Mas eu concordo. Eu gostaria muito de ver o Palmeiras enfiando 4, 5, 6. Todo jogo que fosse possível. O Luiz Felipe está falando assim, pô, esse time ficar pronto antes da Copa não pode ser prejudicial? Não. Não. Aliás, não existe time pronto, existe time em alto nível. Né? Porque um time que está pronto, que está voando, sempre pode melhorar. Um time que está pronto, que está voando, ele pode, os inimigos, aprenderem como joga contra esse time, contra essa forma de jogar, e o Palmeiras tem que estar sempre desenvolvendo uma alternativa para quando ficar com o jogo manjado. Sempre. Isso tem que acontecer sempre. E para isso você precisa de um elenco forte. Então, ficou manjado, troca duas peças por outras duas de alto nível e joga um pouco diferente, muda o estilo e não fica previsível. Qualquer necessidade, você tem aquele esquema prontinho para reativar. Não é difícil, gente. Sabe? Difícil é chegar nesse nível. Chegou nesse nível, meu, aí é só manter. E aí você ensaia as variações. Com esse elenco, com esse nível, a gente pode fazer isso. Os caras estão de fora olhando e falando, nossa, os caras têm Gustavo Scarpa no banco, os caras têm o Guerra no banco. O que a gente faz? O Rafael está perguntando se tem chance da Puma já lançar o uniforme esse ano. Ai, quero um uniforme novo. Calma, meu. Eu gosto da Adidas, cara. Eu acho os uniformes da Adidas muito legais, muito bons. Material bom. Bem-vindo a Puma. Também gostei muito que veio a Puma. Mas calma, calma. Mas criança que quer ganhar um presente antes da hora. Calma, espera, cacete. O Robson está falando que a nossa chave proporciona bons gramados. Ah, eu não vi nenhum gramado ruim. Eu também não vi tantos jogos assim, mas tá. Acho que gramado ruim é uma coisa que já ficou para trás, né? A gente ainda tem estádios ruins, com problema de estrutura e tal, coisa que a gente encontra aqui no interior de São Paulo. Mas gramado ruim, cara, poucos, hein? O Eduardo Tacconi não gostou da zaga que eu escalei. Que zaga que eu escalei? Edu Dracena e Antônio Carlos? Você achou ruim? Ah, você tá falando pro time alternativo? Mas é o time alternativo, cara. E outra, eu confio nos nossos seis zagueiros, cara. Confio. Luan Juninho, ah, acho que é disso que você tá falando, Luan Juninho. Ótimos zagueiros, os dois. Os dois são ótimos zagueiros. Você tá cometendo um erro de avaliação muito sério, cara. Esses caras, se forem para qualquer outro time aí, eles são titulares de qualquer time do Brasil, cara. E o Emerson Santos é o melhor zagueiro do Palmeiras, disse o Luiz Mar. É muito bom também. Parece ser muito bom. A gente está com muitos bons zagueiros. Eu só não entendo porque o Thiago Martins está na frente de todos esses caras, sendo que a fase dele não tá essas coisas, não está exuberante. O Antônio Carlos é um cara que chegou e pegou a vaga para ele. Para mim, o Antônio Carlos hoje é titular absoluto. Emerson Pereira em Sydney, na Austrália. Puta, deve ser 10 da manhã aí, é isso? Periscatos na terça, não sei se já falou. Não falei, bem lembrado. Como segunda vai ter jogo, nosso próximo Periscatos vai ser na terça, né? Essa é a regra. Quando tem jogo segunda, o Periscatos vai para terça. Valeu, Pedro. E se o Edu Dracena for titular, não vai ficar pesada a nossa zaga? Fala no sentido zaga e volante. Sabe, é zagueiro, cara. Ele não é velocista, mas ele não é um cara que tem, sabe, sabe, uma bunda de elefante, que não consegue correr. Vocês acham que eles não fazem teste de velocidade, teste de arranque, não medem, né, com o reloginho, para ver se o cara tem condição ou não de assumir? Se ele não fizer o tempo que precisa, se ele não aguentar, ele não é escalado. Ele só vai ser escalado se ele tiver condição física de atender às exigências de um jogo em nível profissional. Confira na nossa comissão técnica, gente. O amadorismo já foi embora, cara. Rodrigo Esquerdo quer saber se eu acho que o Palmeiras jogou lento ontem. Ah, eu não acho que foi lento. Se você vê, por exemplo, a jogada do primeiro gol, não teve nada de lentidão, né? A própria jogada do terceiro gol também não teve nada de lentidão. Então, a bola rodou rápido, o Palmeiras trocou passes. O que o Palmeiras não fez foi um jogo de contra-ataque. Ele não jogou o Keno, né? Diferente. Jogo de vertical, jogo veloz, de disparada, de atrair o adversário para o nosso campo, puxar a última linha deles mais para frente para dar espaço para. Isso o Palmeiras não fez. Mas a bola correu rápido. Quem corre é a bola, não o jogador. Isso é velha, hein? Essa é velha. Então o Palmeiras trocou passe rápido. O Palmeiras não ficou assim, pega a bola, pensa, olha. A bola rodou rápido, o jogo todo. Caruaru, em Pernambuco, terra do Joseudes. Grande abraço pro meu padrinho Joseudes. É um dos 360. Junte-se a nós, gente. Vocês vão gostar. Tá legal o grupo do WhatsApp ou não tá, José? Fala aí. Já respondi a pergunta do Márcio Cavalieri aqui, dos volantes. O Palmeiras ganhou porque chutou de fora da área. O que não aconteceu com os gambás. Não, o Palmeiras não ganhou porque chutou fora da área. O Palmeiras chutou, ganhou porque fez três gols. E dos três gols que eu me lembro aqui, nenhum foi de chute fora da área. Mesmo o chute do Lucas Lima, que o Borja pegou o rebote para fazer o segundo gol, foi um chute de dentro da área. Então não tem nada a ver com. Eu gosto da saída do chute de fora da área como alternativa, principalmente quando você tem bons chutadores, como é o Lucas Lima, como é o Gustavo Scarpa, como é o próprio Bruno Henrique, como é o Tchê Tchê. Vocês esqueceram dos gols de fora que o Tchê Tchê já fez? Eu acho que é uma boa saída. Eu acho que sim, precisa chutar mais de fora. Agora, não é essa a relação de causa e consequência que fez o Palmeiras ganhar o jogo ontem. Daniel Garcia. Falta esse time fazer o rótulo de melhor elenco do Brasil. Você quer que faça agora, né? Você quer que compre, junte os caras e pronto, melhor do Brasil, disparado. Cara, vou te dar uma notícia ruim. Futebol não é assim. Isso é assim no videogame. No videogame você compra os melhores jogadores, monta um puta time e puta, já joga tudo certinho porque é você que controla. No futebol de verdade, cara, são 11 peças e você tem que fazer elas se encaixarem. É muito mais difícil que no videogame, cara. Pum. Não é que nem no Cartola, cara, que é só comprar, você tem lá os... Né, o cara é bom e vai... Não é assim futebol, porra. Tem gente que acha que porque... Como é que é? Puta, subiu aqui, eu perdi. E ó, tem um monte de pergunta aí que eu não vou conseguir responder, mas vou tentar. Hoje o programa esportivo é só de fofoca, futebol fica em último caso. Pois é, a gente tenta ser uma alternativa a isso, né? Mesmo quando a gente aumentar a nossa equipe, não ficar só eu aqui, quando tiver mais gente legal participando, a gente faz um hangout, faz uma coisa diferente, mas a gente não vai ficar nessa de fazer fofoquinha, de ficar fazendo... Mas sabe qual é o problema? Sabe de quem é a culpa? A culpa, no fundo, é do público. Por que você acha que esses caras fazem esses programas com fofoca, com gracinha, com palhaçada? Você acha que eles não gostariam de fazer um negócio como eles aprenderam quando eles eram crianças? Porque esses caras têm a mesma idade que eu. Quando a gente era criança, os programas esportivos eram muito melhores. E por que eles não fazem mais? Porque eles viram que tem um novo público que gosta de palhaçada, que gosta de fofoca. Então os caras põem na notícia do portal de esportes: Neymar posa com dedos entrelaçados com Bruna Marquezine. E porra, é a notícia que mais dá audiência. Culpa de quem? Culpa de quem vai lá e clica, cara. É culpa do público. É complicado isso. Então a gente faz essa proposta menos popular. A nossa proposta de trabalho, eu tenho certeza que... Por que que vocês acham que a gente não tem 11 anos fazendo esse trabalho? Por que que não tem essa popularidade toda? Porque eu não vou por esse caminho. Eu gostaria de ter um círculo de palmeirenses, onde a gente debate, onde a gente fala, onde a gente fala sobre Palmeiras aqui, em alto nível. E tenho certeza que isso daí não vai ser um sucesso absoluto de audiência. Não vai dar 200 mil inscritos no canal, nunca. Mas... vai me dar muito mais satisfação de fazer esse tipo de trabalho. Até porque meu compromisso, como eu disse, é com o Palmeiras. Não é com audiência, não é com ficar rico, não é com nada. Gostaria muito de ganhar bastante dinheiro fazendo isso, mas estou conformado que isso não vai acontecer. Tá certo, pessoal? Deixa eu tentar pegar mais uma aqui, que a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Vou pegar a última aqui. Vocês viram que eu fiz assim, né? Eu vou ler. Boa noite. Já deixei meu like. Quer dizer, o cara já chega agradando. Ó, deixei um like pra você. Aí a pergunta dele: alguma novidade de contratações? Ricardo Goulart e Rafinha? Isso é de zoeira. Só pode ser. Ele não pode estar fazendo, entrar aqui e fazer essa pergunta séria. Olha, cara que quer ganhar brinquedinho novo, eu quero jogador novo, igual hoje eu compro jogador pro meu time do videogame. Não é assim. Agora não é hora de comprar jogador, nós estamos em março. Porra, é assim, eu tenho quase certeza que esse cara fez de zoeira. Mas aquela coisinha que fiquei, puta, será que ele fez de verdade? Cara, isso me dói tanto, cara. Vamos lá. Senhores, aproveitem o fim de semana. Fim de semana sem jogo, por um lado é ruim, né? Porque a gente gosta de ver jogo no fim de semana, é uma coisa, né? Mas por outro lado, a gente consegue fazer aquelas outras coisas da vida que são boas e que às vezes o Palmeiras toma muito espaço. Então aproveitem a família, aproveitem a namorada, aproveitem o que vocês quiserem no fim de semana, porque o jogo agora é só segunda e o Periscatso é só terça-feira. Muito obrigado pela companhia aqui numa sexta-noite. Passou de 200 aí no pico. E sinal que o canal está crescendo, que vocês estão gostando do trabalho, então fico muito contente com isso. fiquem padrinhos. A gente precisa crescer isso daqui. Eu preciso ir para lá fazer esse trabalho. Vamos lá? Vamos todo mundo junto? Pessoal, bom fim de semana. Obrigado pela companhia. E até segunda-feira com o pré-jogo do Palmeiras e São Caetano. Lá direto do Allianz Parque, hein? Tchau.